Escuta a guarda de autorização. Conta a informação em Yankee na escuta. Tanto Paco do Bravo India Charlie com 10 a bordo no Pátio 5. O 415, teria alguma previsão de liberação? Já está pronto para iniciar? Afirmo, está pronto há bastante tempo já. Ok, trip 5415, autorizado para seguir o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Gente, reportaremos para ingresso no pátio principal, 5415. Sonho Xenia 6143, boa noite. 6143, prossiga. Só para confirmar, restabeleceu as operações na 1-0? A 1-0 está utilizável. Ok, está operação normal, muito obrigado. Zulu Vitor Juliette, mantenha a posição na Taxiway Lima, ok? Mantenha a posição do Taxiway Lima. Guarde instruções para prosseguir no táxi. Nós vamos checar aqui como será efetuado seu táxi devido à pista 17 impraticável. Pode prosseguir em frente, mantenha a posição na Taxiway Lima. Mantenha a posição na Taxiway Lima, Zulu Vitor Juliette. Salvador, autor 3567. 3567, aguarde autorização. Ah, já cobrei a autorização, só confirma o nível 3390. 5489 da Trip para ingressar no pátio. O 5415 para ingressar no pátio. Confirma? 5415 da Trip para ingressar no pátio. Após a passagem do 737 pegou que irá ingressar via Juliette, prossiga seu táxi, pátio principal, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 62. Bom, 62, se quiser, pode autorizar o trip, a gente aguarda. Ok, então prossegue, trip 5415 em frente. 5415 autorizado, obrigado, bom. 62, após a passagem, prossegue para o gate 08. 08, toma 62. Alô, bom, gol 1856, tá no 2, pushback, tá na minha. Boa noite, 5-6, mantém a posição, aguarde para iniciar. Vou aguardar o bom 8-5-6. Voador Azul 4206, informação IA, autorização registro. Aguarde autorização do tráfego número 3 para corte. Trono 5 está no ponto de espera da 1-0, pronto. O Bravo India Charlie ingressa na pista, reporta 3-5 para livrar. Bravo India Charlie vai taxiar pela pista e reportará livrando a 3-5. Afirma. Trip 5415 está no ponto de espera da 1-0, pronto. 5415 autorizado, ingresso e decolagem 1-0, o vento a 108 nós. Gente, autorizado, alinhar e decolar o trip 5415. Por isso que porventura esteja ali próximo do Taxiway Quebec na pista, ok? Autorizado Brasília, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída Arbo, Elefa, peso 17. Controle 129 decimal, controle 120, 120 decimal 8, código 5547. No 10, é isso? Ok, no gate 10, fica atento a parqueamento do aeronave 737 da Gol no gate 8, após iniciar, reporte para o táxi. Boa noite, 5-6, no gate 2, autorizado, puxa, reporte para o táxi. Está autorizado, eu vou dar no táxi 1856. Tem 4, não tem aqui nesse ano. Gente, uma centena com 8. Comando 35, Bravo India Charlie. Bravo India Charlie, prossiga via Lima e chame o solo para ingresso no pátio principal. Via Lima, chamaram o solo, obrigado. Solo, boa noite, Bravo India Charlie, na sua escuta, Lima para ingresso no pátio. Bravo India Charlie, prossiga seu táxi via Lima, irá manter a posição na mesma, aguardando para ingresso no pátio principal. Ok, na Lima, aguarda para ingresso no pátio. O objeto 6720 está aguardando o copy. Ok, mais um minutinho para copy. O azul 4206 está pronto para o pushback e acionamento aqui no 03. Ok, nós estamos em coordenação com o centro. Ok, mais um minutinho para copy, 4206. Senhor Martins, já estou completamente pronto. Sente. Confirma, Smith, chamou o controle. Voo 1273. Voo 1273, boa noite, desço para nível de voo 070, chegada bom. Céu 070, chegada bom, 1273. Que o táxi com cautela, cruzamento da 17, com destino ao Pátio 5, atenta a movimentação de pessoas e viaturas. NH1-012, reporte no farol da barra, o Charlie Alfa Tango. Exato Galeão, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, Apesulu no zero. Controle 120, decimal 8, código transponder 5555. 360 conforme, decolador no zero, na El, da El, Leda, Bridge, o controle 1208, transponder 5555. Correto. Reporte pronto para iniciar. Portão 7, já lhe chamo. Azul 4206 para cópia, pronta. Autorizado Recife, nível 370, decola pista 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, é por isso que 58. Controle 120, decimal 8, código 5542. 370 Recife aprovado, decolada 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju, 208 ao controle, 5542, o transponder pronto no 03, 4206 da Azul. O planejamento está correto neste tracionamento táxi 4206. Aguarde então, na sua escuta o tracionamento táxi, azul 4206. Bravo India Charlie aguardando na Lima. Aguarde para ingresso, Bravo India Charlie. Falou gol 1856. 154 a bordo. 3 horas de autonomia até na Salvador para o táxi. 3.012, Charlie Bravo. No ponto, espera a torre 118, decimal 62. India Alpha, ponto, espera a torre 186, o gol 1856. Obrigado. Só 3567 na escuta? Tá iniciando agora, 3567, demorou até o dia. Ok, mantém a posição, deixa eu passar a aeronave que já tá guardando um tempo a sua retaguarda, depois você inicia, ok? Mantém a posição, 3567. Bravo India Charlie, autorizado ingresso via parte principal, táxi via parte principal, India Alpha, no ponto de espera, torre 118, decimal 612. Pátio India Alpha, ponto de espera 186, bravo India Charlie. É 143 iniciando a redução, 2109. Sim, calma, o número 2 na aproximação, isso não é 143. 3. Gente, o gol 1856, aproximando o ponto de espera, dá 1-0 pronto. Zero, uma centena, 10-9. Está autorizado ingresso decolar do gol 1856. Controle Salvador, é o Mike of Mike. Prossiga. Passando através de Paris. Reporte na rotatória, Mike Golf Mike. Salvador, gol. O nome é 01, coordenação 360, Galeão. É o gol no 601, não é isso? Gol no 601? Coordenação 360, Galeão. Autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10 com curva direita, saída Tael, Leda, Bridge, apesar do 10, controle 120, decimal 8, código 5567. Autorizado 360, Galeão, apesar 10, 10 direita, Tael, Leda, Bridge, 208, 5567, vai chamar para o estacionamento, ponte 4. Correto, né, estacionamento táxi. Estará estabilizado, Thiago Bravo. Confirme. O Charlie Alfa Tango está aqui através da Bahia Marina já. Se autorizado, vai direto esse pequeno. Ativo o Charlie Alfa Tango, já temos uma aeronave na aproximação. Positivo, cara, vai direto para a sala da Barra, linha do litoral. Vai baixar para 15 pés, Charlie Alfa Tango. Você não é meando 432 para 3000 pés, renegando 013. 3000, 1015. Meu e confirmando, ajuste? 10013. Condicionamento 143. 13. Autorizado a decolagem, o vento em Salvador, uma centena com 10. Tá, sim, jogou 1856, tá autorizado. Gol no 273, desça para 4000 pés, renegando 013. 4000 com 1013, 1, 2, 7, 3. Charlie Alfa Tango, reporte visual com local de pouso. Positivo, cara, tá sobre o colo da Barra, 15 pés. Tá 3567 para o táxi com 181 a bordo, alternando com 24 horas e 11. Copiado, 4 horas com 181, autorizado prosseguir o táxi via taxiway parte principal Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18.62. Parte principal Índia Alfa, ponto de espera 18.65.67. Controle de Salvador, o Mike é com o Vitor, está no forte, vai ingressar corredor Interlagos, mantendo meu pé. Sim. Opa, Romeu, Charlie, Charlie Bravo, boa noite. Final, visitando, baixado, travado. Charlie, Charlie Bravo, continue aguardando pista livre. Bravo. Romeu no 43, desça para 2000 pés. Autorizado final, ele é essa parte estabilizada. Mike Golf Mike, Sam Torre, no noite decimal meio. Mike, grato, boa noite. Boa noite. Charlie Alfa Tango está visando a flotar de pouso, Tiana. Frequência livre, Charlie Alfa Tango. Positivo. Mike Golf Mike, com a intenção? Pousar no pátio 5 da Aerostar. Golf Mike, ciente, reporte 3 milhas agora das instruções. Mike, reportará 3 milhas. 856, chama o controle? 19, faixa 120, decimal 8, bom voo. 08. Controle Salvador, boa noite 56. Boa noite 56, boa noite, contato radar, subaparamento de voo 390, sai da PUCA. 390, sai da PUCA, gol no 856. Controle, o Mike é com o Vitor, vai acusar a vertical da rotatória. Mike é com o Vitor, reporte na rotatória. Vitor. 56, 19, 8, correção 120, decimal 8. 208, boa noite. Controle, boa noite, Bravo India Charlie, na sua escuta, cruza 1300. A bala tá Bravo, ainda tarde, boa noite. Contato radar, se para o início de voo 430, saída da EL. 430 na saída da EL. Voadora 35415 a 3 milhas de Dael, possibilidade da presente, voar direto em Ilhéus. Aguarde 35415. 5415. 10 da 10 pronto. 3567, ciente, visual para a Funa Curta. Afirmativo. Após a passagem de tráfego na curta, está autorizado ali a manter. Após a passagem de tráfego na curta, ali mantém 3567. Mais que a 3 milhas fora. 198.6, Vitor. Que ciente, vai manter sem espera, setor norte, aguardando para prosseguir direto para 5 devido à aproximação ILS. Mike. Autorizado, Bravo, interessado. Tchau. Aqui é com o Vitor, mil pés, ajuste 1013 e mantém a rotatória. Mono 0 no 3, meu pé já mantém a rotatória, o Vitor. T54 no 5, autorizado direto de Elvo. Gente, direto de Elvo, grato. Fui ali, Chanel 63, não. 61143. Chanel 143, completo sinal de Salvador, Rio, no 8 decimal meio. Solon 219. 219, boa. 2, Salvador, Chanel 143, final é mais pra lá. 143, continua aguardando pista livre. 3567, uma centena, 10 nós, ajuste 1.003, autorizado a decolagem. Autorizado a decolagem, 3567. Táxi via Texel, qual o local de estacionamento? É para o pátio geral, pernoite. 3 dias para 2 mil pés. Autorizado na ilha, esse aborto estabilizado. Até 2000 pés, reportará o 273. Negão? Fala, filhão. Bom descanso aí. Obrigado, bom voo pra vocês. Até mais. Táxi Azul 4206, está com 93 a bordo, 93. Autonomia de 3 horas e 40, alterna Natal. Natal 34093, autorizado táxi Índia Alfa, até o ponto zero, piscina zero, no ponto zero, torre no 8, decimal meia dúzia. Índia Alfa, no 0, 18, meia dúzia, no ponto espera, no 4206, obrigado, boa noite. Eu, Tchelio Alfa Tango. Confirme. Tchelio Alfa Tango, decolado de Serra Direita Bravo Delta, vai ingressar em linha do litoral, 5-10 para Salvador. Sete, mantém as condições visuais 500 pés, linha do litoral, reporte no Través de Pituaçu, Charlie Alfa Tango. Reporte Través de Pituaçu, Tango. 567, boa noite. Mike Wolf, Mike Visual com tráfego na final da pista 10. Afirmo. Após a passagem do mesmo autorizado, prosseguir direto para 5. Mike. Mike Eco Delta, confirme, vai fazer pouso pairado no Pat 4. 360, terceiro da árvore, 3. O Mike é com o Vitor, tá na escuta. Confirma a intenção de pouso? Tá 1-7, aí prossegue pela Oscar até o Pátio 4. Tá 1-7, tá interditada devido a uma aeronave acidentada. Vai pra 10 ou pro Pátio 4 direto? Vai direto pro Pátio 4. Ciente, reporte na final para o Pátio 4, ajuste 1013. 1-0-1-3, então dá presente para a final já pro Pátio 4. O Mike é com o Vitor. Afirma, faça aproximação normal para 17, vai aproximar direto para o Pátio 4, fazer pouso pairado, estou com a sequência ILS. Ok, ciente, Vitor. Voador, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, prossegue. Positivo, passando através do Pituaçu, linha do litoral, quem que está? Qual a procedência? Procede, Serra Juliette Bravo Delta, senhor. Boa 856, chame Recife, 125.45, alterne 126.85. 2545-2085, 1856. Gente, Charlie Alfa Tango, mantém espera Itapuã, aguardando instruções direto para a IBTA. Positivo, se autorizado, vai para a cabeceira 35 e após faça a IBTA, positivo. Charlie Alfa Tango, negativo, a 17 está interditada devido ao tráfego acidentado na pista. Positivo, senhor. O Azul 4206, pode esperar 10, pronto. 4206, ali mantém. Pô, teria, por favor, condições de coordenadas, nível 360, autorização Brasília? Afirmativo, 1567, autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10 com curva direita, saída Arbo, Eletra, peso 17. Controle 120.8, código 5572. Autorizado nível 360, decola da 10, curva direita, árvore nessa, 208, controle de saída, 5572 no transformador, voo no 567. Isso é correto, né? Estacionamento táxi. Grato. Mantendo espera em Itapuã, hotel Alfa Tango. Tango, mantenha-se espera sobre farol Itapuã, estou com tráfego na LS, após o pouso do mesmo será coordenado seu prosseguimento direto da IBTA. Positivo, senhor. Tá na escuta. Para aproximação, chame torre 18.6. 18.6. Torre Salvador, voo 1273 estabilizado, baixado, travado, visual. 273, continue aguardando pista livre. Aguardando. O Mike é com o Vitor final, tá? Com o Prodão no 7, vai prosseguir para o parte 4, efetuando pouso parado. Azul autorizado a decolagem, centena com 10. Iniciando azul. Mike é com o Vitor, pouso parado, pátio 4, centena com 10. Vitor, autorizado, obrigado. 1273, forma tráfego, helicóptero. Um Eco Charlie 35 vai fazer pouso pairado. Pátio 4 ao lado da cabeceira 17. Tá certo, 1273. Jet 6720 para o táxi, estamos com 150.150, com 3 horas e 50, alternando com o fim. Escutado, confia, 350 no 50, para o lado prosseguir o táxi via taxiway. Bate principal, Indy Alpha, ponto espera torre 18.612. Bate o Indy Alpha, 18.612, confia. Xenemia 143, só confirmando, temos uma aeronave 737 da Objet, que vai taxi agora no Travete 7. Só observando, dando passagem a mesma, posso ser ingresso via Juliette pro 01. Sede o Objet, 01, aguardando, frente o Xenemia, queremos a pena. 3, sem pouso autorizado, pistão no 0, uma centena com 10 nós. Autorizado, gol no 273. 4206, decolada 05, controle 120.8. 208, boa. Aqui é que o Delta considere solo ao 05, frequência livre. Ok, o Mike é com o Vitor, então 05 vai liberar a frequência, obrigado. Correto, Mike é com o Vitor. Vitor, boa noite, até amanhã. Tchau, Alfa Tango visual com Boeing final da pista 10. Afirmo. Charlie Alfa Tango, após o mesmo autorizado, prosseguir direto para o pátio 5, o ajuste no 013, reporte na final. 1013, o ajuste, após o Boeing vai pousar direto para o pátio terra. Previsão para o Gonomé 01, no salão. Estamos aguardando o aeronave para mantendo a posição na taxiway Juliette para ingresso no gate 01. Gente, Gonomé 01. 5415, serviço radar terminado, 55 milhas sudoeste Salvador. Samileus 1201. Samileus 1201, notícia de parte. Oi, Tatá, 1201, Roberto. 3894, desço para 2000 pés, Senegal no 013, autorizado sinal LS, suporte estabilizado. 1013, 2000 pés, sinal estabilizado LS, no 014. Mano, ponto de Beira 1-0, pronto. 720, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, mentalizado. No 273, fala 07, direita 219. 219. Está autorizando o pushback do gol no 601, no 4? Ah, sim, após a ingresso da 601, autorizado é posto para o táxi. Obrigado. Obrigado. No 273, prossiga táxi via táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Via Alfa reportará para ingresso no 273. 567. Salvador, gol 567, pushback, acionamento, posição 1-1. Posição 1-1, autorizado, reporte para o táxi. Chama na táxi. Salvador, o gol no 940. Chega. A subida prevista para Guarulhos, o senhor teria, hein? Quero ouvir a Pesulu 44. A Pesulu 21. Ok, pela Pesulu 21, a saída prevista é a saída Arbo, após Elefa e a Pesulu 21. Arbor, Elefa, é isso? Isso aí, Arbo, Elefa e após a Pesulu 21. Salvador, boa noite, Alta 3897, Finger 5, temos a Yankee, autorização Guarulhos. Alta 3897, qual era a proposta? É, 2120. 2120. Confere. O senhor já comprou a autorização? Negativo. 720, decolado aos 10, controle 120, decimal 8. 0084. Charlie Alfa Tango, considere seu solo aos 10, frequência livre. Boa noite, contato radar, suba para o MIG de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL. A senhora autorizaria completar a direita da EL direto? Autorizado, 2720. Da EL direto, obrigado. Neste posicionamento táxi. 65, confins, 350. Mensagem saiu sobreposto, poderia confirmar? 1601, chave 165, confins, 350. Sou 3897. Ok, novamente, duas aeronaves transmitiram simultaneamente. Foi impossível copiar. Eu entendi só que era o gol no 601 e o Sam 3897. Prossiga com a mensagem, gol no 601. 1601, táxi 165, confins, 350. Agora sim, 350, confins com 165. Autorizado, prosseguir o táxi de Alfa, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal.